se inscreveu. Obrigado, galera. Ainda sinto teu cheiro ao amanhecer. Sem você as noites são tão frias. Preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Sinto os meus sonhos contigo. Preciso te encontrar, meu amor. Por onde andarás? Será que ainda sinto saudades da nossa forma de amar? Piscicultura, dois irmãos, meus parceiros geniais. Onde estás? A galera de Acajutiba. A minha paz acabou. Do Portal do Arrocha, o maior site de arrocha do mundo, meu patrão. Ainda sinto teu cheiro ao amanhecer. Se você as noites são tão frias, preciso me conter. Te vejo no espelho, te vejo em todo lugar. Sinto os meus sonhos contigo. Preciso te encontrar, meu amor. Por onde andarás? Será que ainda sinto saudades da nossa forma de amar? Onde está? De bom se amou. A saudade invadiu meu peito. Minha paz acabou. Onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar, meu tempo. Pra toda a galera da minha Bahia, alô minha nação sergipana. Aí nunca mais eu quero pensar em você. Me deixa em paz. Alô boy, só minha galera de lagarto. Aqui a gente termina esquecendo todo mundo, bicho. Vai esquecendo, esquecendo, esquecendo. Minha cara de lagarto, um abraço especial. Diz, vai. O que para ti descobrir um amor de verdade? Alguém assim como somos. E esse nosso amor irá com tanta luz quando amanhecer. O sol vai trazer o meu anjo azul. O meu anjo azul.